tranche de pain et de jachugo est ton bon. Est-ce noi de vos feuilles, vos dessins et tes cahiers sont tristes dias de prazer. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h02 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, encore une fois, on se retrouve pour l'émission Douce Couverte avec Manu. Voilà, nous allons passer 2 heures ensemble, de 17h à 19h, à écouter de la musique, de la bonne musique portugaise. Bien sûr, vous pouvez nous écouter sur les ondes FM, 96.2 FM, mais aussi sur le site internet. Donc c'est www.radio-arc-en-ciel.fr. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et surtout ne changez rien. Et on va commencer tout de suite avec Olean Cruz, Celebrar. Oh,

Moto 110. Vamos todos dançar, uma não que somba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos dançar, uma não que somba. Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba. Até amanhecer, na bachata e na salsa eu vou me perder. Com a batida latina não consigo parar, mas o que me enlouquece é dançar com o naná. Vem comigo pra festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda pra festa, pra curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar, o naná. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar, olha lá o que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba. Eu adoro dançar, regular, remexer. Gosto de reggaeton, faz-me enlouquecer. Adoro concertinas, tudo que é popular. Mas o que me fascina é dançar com naná. Vem comigo pra festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda pra festa, pra curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar, o naná ao que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos todos dançar, o naná que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar, o naná que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba. Vamos todos dançar, o naná que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser festa de arromba. Vamos lá dançar, o naná que zumba. Vai ser festa de arromba, vai ser uma bomba. Convém, vai sair com os amigos, não dá contas a ninguém. A mulher que está casada não se pode divertir. A balança arruma a casa, por isso é que eu digo assim. Não dá para ser casada, viúva também não. Não quero homem na cama, dividindo o meu colchão. Não dá para ser casada, só tenho que estar. Só quero homem bonito, para curtir e para dançar. Não dá para ser casada, viúva também não. Chão. Não dá pra ser casada, só tenho fechada. Só quero homem bonito pra curtir e pra dançar. Mulher descomprometida, não tem hora pra chegar. Todo homem é cobiça, ninguém nos pode parar. A mulher que é casada nem sequer pode sorrir. Tem que andar sempre tapada, mas isso não dá pra mim. Não dá pra ser casada, viúva também não. Não quero homem na cama, dividindo o meu colchão. Não dá pra ser casada, só tenho é que estar. Só quero homem bonito.

sempre a curtir. As saudades são tantas que não dá para fingir. Festas rumarias, toda a gente a sorrir. Não tens sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. E toque francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. E usa castiço, cabelo para isso. Vira, vira, vira, vira e toda a vira. Mexa a bunda, mexa a bunda, mexa a bunda sem parar. Mexa a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. A 24 de agosto é um samba todo meu. A 24 de agosto é um samba todo meu. Menina, fuja ao seu pai, que eu também fujo ao meu. Menina, fuja ao seu pai, que eu também fujo ao meu. Um dos três que são pecados está aqui. Revolução da música, hoje tem. Vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma porte me crie dessus et on ne sait plus qu'est. On ne sait plus qu'est, oh, on ne sait plus qu'est. L'année va commencer, on va tous travailler. Je garde un mini-intérêt seulement à la télé. T'es nous les grâces de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait cet été. Oh, vire, vire, vire, vire, il t'en a vira. Mèche bunda, mèche bunda, mèche bunda, c'est pas rare. Oh, la vire, mèche bunda, oh, la vire, mèche bunda, c'est pas rare. Sou imigrante, com muito orgulho no meu.

nunca foi bom na cor do teu olhar. Nunca senti o teu respirar. E a cor do meu desejo for como um capricho deste meu amor. Quero que sintas este meu calor ao sussurrar-te ao ouvido. Regi desde o momento que te conheci, e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Regi desde o momento que te conheci, e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu pai. Foi logo depois deste meu momento, fiquei contigo no meu pensamento. Era tudo o que eu mais queria. E sim, vi logo a cor desse teu olhar, e olhar para mim sem pensar, era para toda a vida. Cresci desde o momento que te conheci, e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci, e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Desde o momento que te conheci, e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci, e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Cresci desde o momento que te conheci, e é mais forte este meu amor. Sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci, e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. We'll be right back. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Todos os sonhos estações, homicídios e outras lutas. Acredito nos políticos como nos orgasmos das frutas. O meu herói cubano era o Bartolomeu, meu que na revolução gritava: ou Cuba ou eu. O meu herói cubano era o Bartolomeu, meu que na revolução gritava: ou Cuba ou eu. E assim desfaço o velho.

Eh oui, il est 18h56 hein, sur Radio Arc-en-Ciel. On arrive à la fin de l'émission et on va terminer avec cette chanson de McDaigat, Rob Enos. Donc McDaigat qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 18 novembre. Hein, donc retenez bien cette date, le 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et bien sûr, ça sera aussi une soirée rousgas. Et aussi, vous aurez on aura une autre compagnie, Jeuni et Varzilla. Voilà. Donc, retenez bien cette date, le 18 novembre, à la salle Montition, à Saint-Jean-de-Blanc, McDaigat. Donc, on écoute McDaigat. Na tasca do Zé, vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. Todos, todos nessa roda. Nada, lolé, ololá. Uma quadra cantada provoca risada, é muito patuá. No final desta festa, o que sempre resta, cerveja e jagá. Muito álcool na testa, daquilo que não presta, mas é o que há. Vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada. Que esta dança tá na moda. Vamos dançar, todos nessa roda. Voilà, c'était McDaigat à Rodenos. Donc McDaigat qu'on retrouvera donc avec Radio Arc-en-Ciel le 18 novembre à la salle des fêtes à Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc retenez bien cette date. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure de 17h à 19h. Demain, vous retrouverez Christine Nupultuba, nous connaissons. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine à tous. Seis horas em Portugal Continental e na Madeira, são cinco nos Açores.